Olá, virtudes cristãs, elas podem nunca ter existido em algumas igrejas ou lugares que se chamam igrejas, né? Uma comunidade chamada cristã, ela pode existir durante muito tempo sem, contudo, ter desenvolvido as verdadeiras virtudes cristãs. E com o passar do tempo, é normal que isso fique demonstrado, embora muitas vezes os resultados possam ser mascarados, as pessoas confundam aí o que verdadeiramente é um sinal de virtudes cristãs presentes na vida de uma igreja, entendendo, é claro, que a vida de uma igreja é a vida dos seus membros, das pessoas que estão ali. Portanto, essas virtudes, elas têm que estar presentes na vida das pessoas e não numa espécie de teoria geral, né? Uma espécie de marketing, onde as igrejas dizem, não, aqui nós vivemos as verdadeiras virtudes. Mas quando você olha para a vida das pessoas, isso não é encontrado. Aí não adianta, evidentemente. Claro que estamos falando aqui de vidas reais, de pessoas reais que compõem, uma igreja, uma comunidade cristã. Nós vamos seguir aqui, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A sequência aqui, naturalmente vem alguns meses depois de Paulo ter escrito a sua primeira carta. Os historiadores, os comentaristas, né, eles entendem aí, por uma análise de uma série de fatores, né, dá para a gente perceber que houve esse intervalo pequeno de tempo, não passou muito tempo entre a primeira e a segunda carta. Paulo tá ali ainda na Grécia, né? Nessa viagem. Então ele provavelmente já recebeu um retorno ali das pessoas que levaram a primeira carta. Ele tem novamente motivos de alegria, motivos de louvor a Deus, porque ele vê coisas boas acontecendo ali na igreja de Tessalônica. Ou seja, essas virtudes cristãs estavam sendo confirmadas ali, né, como sendo genuínas, como sendo verdadeiras, o que é muito bom, o que alegrou o coração do apóstolo Paulo. Mas, pelo conteúdo geral dessa carta que nós vamos começar hoje, nós vamos poder perceber que também havia motivos ali para corrigir alguns pontos. A gente já viu Paulo falando um pouquinho da questão dos eventos futuros ali na primeira carta. Agora ele vai aprofundar um pouquinho mais, porque certamente alguns ensinos sobre a questão de arrebatamento, tribulação, anticristo, volta de Jesus, esses ensinos, ou por estarem sendo distorcidos dentro daquilo que Paulo tinha ensinado, ou porque outros estavam trazendo coisas completamente diferentes, não se sabe ao certo, mas algo preocupou o apóstolo ali para ele procurar dar então essas notas ali também, também na carta. Então a carta começa com esses louvores, depois ela segue com algumas dessas correções. Então, como confirmar as virtudes em uma igreja? Nós podemos ver isso no texto de hoje, no texto que a gente vai usar como introdução, e, na verdade, como foi que Paulo confirmou essas coisas. Então, aqui no capítulo 1, versículos 1 a 5, Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, Paulo aqui confirma as virtudes da igreja de Tessalônica, aqueles irmãos ali. Em primeiro lugar, ele mostra que as virtudes são confirmadas quando mostram crescimento. É assim que nós vemos que essas virtudes, quando elas estão presentes, elas crescem. O crescimento da fé. Paulo fala aqui que a fé dos Tessalonicenses estava crescendo cada vez mais. Estava crescendo cada vez mais. Muito bem. Você notou ali que logo nas primeiras palavras, Paulo repete, de forma idêntica, né? Ele coloca a introdução da sua carta, igual ele colocou na primeira. Ou seja, as mesmas pessoas que estavam junto ali com ele, concordando com o que ele estava escrevendo, ou seja, Paulo, ele próprio Paulo, Silvano ou Silas, né? E Timóteo. A igreja em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma igreja verdadeira, de graça e paz, que é a saudação comum inicial do apóstolo Paulo. Muitas vezes ele começa e termina com essa saudação, nada melhor, né, do que desejar graça e paz para um grupo de verdadeiros irmãos. Então, como eu estava dizendo, ele fala aqui do crescimento da fé. A fé que crescia cada vez mais. Muito bem, a fé que é implantada por Deus, é isso, aí está a grande diferença, aí está a grande questão. A fé que é implantada por Deus, que não é uma fé equivocada, uma fé errada, né? Uma fé ruim, uma fé que não salva, uma fé vazia. A fé que é implantada por Deus é dinâmica. Ela não é estagnada, ela não é algo que vem aquele pacote e não se desenvolve. A fé que Deus coloca, que Deus desperta, melhor dizendo, né, no coração do crente, ele faz com que a gente se torne crente, na verdade, que a gente olhe para ele, olhe para a obra de salvação. Isso é a fé. Ela se desenvolve ao longo da vida. Essa fé, ela é aperfeiçoada. Ela aumenta, ela se fortalece. E como é que isso acontece? A fé, ela se desenvolve especialmente através do relacionamento com Deus. As palavras, os termos que Paulo usa aqui, são os mesmos termos usados para o crescimento de uma planta. Uma planta, ela cresce organicamente, ela cresce harmoniosamente, ela cresce com vida. Ela cresce com os fatores dos quais ela depende para ter o seu crescimento, né? Os nutrientes, o ar, a água, né? Os elementos que a fazem se desenvolver. A mesma linguagem Paulo está usando aqui para falar da fé. Ele olhava, ou melhor, né? Ele olhava para a fé dos Tessalonicenses pelos relatos que ele ouvia. E os relatos eram muito positivos, porque essa fé estava crescendo. Ela podia ser vista como uma planta que agora estava viçosa. Ela aumentou desde aquele primeiro passo de fé, de crer. A fé não é só crer uma vez, crer para a salvação. A fé é crer para a salvação e ela é exercitada e ela é aumentada quando ela é. Conforme ela vai sendo confirmada a cada dia. E como eu estava dizendo, isso acontece no relacionamento com Deus. A fé é basicamente esse foco em Deus, essa prioridade de Deus na vida daquele que crê. Essa prioridade nos traz intimidade, intimidade que nos leva a buscá-lo, e buscar em confiança, em dependência. Essas coisas elas vão crescendo na medida em que vivemos o dia a dia, na vida prática, nos nossos desafios que enfrentamos, na medida em que vamos conhecendo as Escrituras e vamos sendo desafiados pela verdade da palavra de Deus. E o que Deus faz? Ele promove então esse crescimento. Nós vamos ficando mais íntimos dele. Nós vamos confiando, aprendendo a confiar melhor nele. E vamos aprendendo também a temê-lo, né? A intimidade ela precisa ser equilibrada com o bom temor, o temor saudável, intimidade saudável, temor saudável. Os tessalonicenses demonstravam isso. Eles demonstravam esse crescimento. Mais adiante, Paulo vai dar um adendo a isso aqui, né? Nesse texto mesmo que nós lemos, né? Eu já vou chegar lá, né? Onde que ele via especificamente essa fé crescendo. Mas ele fala também ainda aqui do crescimento do amor, porque o amor implantado por Deus também é dinâmico. Ele não é algo estático que você aprende uma vez, você aprendeu aquela teoria sobre o amor e você já sabe o que ele é, você já aprendeu e você se torna assim um perfeito praticante. Você sai amando todo mundo automaticamente. Você é totalmente amoroso, o teu amor é colocado, pode ser colocado a qualquer prova que ele é ótimo, ele é perfeito. Não, ele se desenvolve ao longo da nossa vida cristã e preferencialmente, é claro que nós amamos a Deus, é claro que o amor a Deus ele tem a ver com esse desenvolvimento, mas ele é desafiado na prática, principalmente no relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Aliás, o que Paulo estava vendo ali nos Tessalonicenses é que muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Note o crescimento, note o aumento do amor e note o uns aos outros, ou seja, o relacionamento dentro da igreja. Ah, mas não posso amar, não devo amar o incrédulo. Você vai amar o incrédulo, mas você vai amar o incrédulo numa outra esfera, numa outra dimensão, podemos dizer assim, né? Numa outra forma. Você não tem comunhão com ele. Você não vai ter, não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não é que você não quer ter, é porque ela não existe, né? Você pode amá-lo de muitas formas, querer bem essas pessoas, gostar delas, mas não da forma como você vai fazer em relação aos irmãos. E claro que esse uns pelos outros, esse amor mútuo, ele como exercício, ele traz desafios. Desafios que na primeira mão assim, podem não parecer tão profundos, tão acentuados. Pode ser fácil, parece que a gente vai tirar de letra, mas acontece que conforme nós nos aproximamos uns dos outros, e devemos fazer isso, devemos nos aproximar, devemos ter uma vida próxima, não colocarmos barreiras, né? Estarmos abertos, prontos para os relacionamentos, prontos para nos conhecermos e lidarmos uns com os outros, para que todos os uns aos outros aconteçam, né? E a gente já falou várias vezes sobre isso, quantas ordens são dadas nessa questão mútua, né? Servir, suportar, aconselhar, enfim, e tantas coisas para que não devemos fazer, né? Não devorar uns aos outros, etc, etc. O fato é que quanto mais você se aproxima, o desafio vai aumentando e há necessidade sim de crescer, e esse crescimento é bom para nós. Nós precisamos dele, nós precisamos aprender esse amor, aprender a viver esse amor. E somente através do relacionamento com os irmãos. Lembrando aqui daquilo que o apóstolo João falou, né? Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos os irmãos. Isso é um princípio bem básico, bem claro, na palavra de Deus. Nós expressamos o amor a Deus através do amor aos irmãos. Agora, esse amor, cuidado para não cair na conversa fiada, na conversa mole de que amar o irmão é tolerar pecados, é ficar bajulando o irmão, ficar procurando só fazer política, fazer marketing com os irmãos. Amor aqui é algo bem mais completo, é algo bem mais profundo do que essas coisas banais que o mundo está acostumado a ver por aí. Bom, as distorções do que é fé genuína e do que é amor genuíno acabam trazendo conceitos errados sobre crescimento. Muitas vezes se avalia o crescimento porque a igreja tem lá uma determinada atividade onde vai todo mundo come junto. Ótimo, isso é excelente. A igreja pode e deve ter essas coisas. E outras tantas, né? Outras tantas possíveis demonstrações de amor e de fé. O fato é que elas por si só não são a prova que essa fé e esse amor estão ali. Existem coisas que são provadas no dia a dia, através da vida do cristão, individualmente e coletivamente. Então é preciso cuidado para não entender errado o que são verdadeiras virtudes e virtudes que crescem, que aumentam, que estão vicejando, né? Que estão frutificando. Por outro lado, se elas são confirmadas quando mostram crescimento, elas também são confirmadas quando mostram perseverança. Virtudes cristãs precisam ser provadas. Esse é um princípio fundamental também na palavra de Deus. Veja o que Paulo diz aqui no versículo 4. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus. Ou seja, porque eles têm essa confirmação dessas virtudes. E o que ele diz agora? Pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Bom, virtudes cristãs realmente precisam ser provadas. Isso é uma marca da vida cristã. E os tessalonicenses, vamos pensar aqui no que estava acontecendo. Os tessalonicenses estavam dando testemunho. Testemunho da sua vida cristã. O testemunho não só falado, mas muito importante, o testemunho vivido. O testemunho em que o crente ele se depara com situações onde ele precisa se posicionar. E agora, o que que eu faço? Eu vou fazer o que manda o meu coração, como dizem as músicas por aí, ou aquilo que a Bíblia está me dizendo? Agora, eu vou dizer sim ou não para esta situação? Que escolha eu vou fazer? Como é que eu vou me posicionar diante de uma opinião que alguém está emitindo aqui? Como é que eu vou me posicionar sobre a moralidade que me cerca? Como é que eu vou me posicionar sobre as questões de casamento, de namoro, tantas coisas que o mundo banaliza? Como é que eu vou me posicionar diante da violência, da agressividade? Como é que eu reajo a várias situações na minha vida durante o meu dia a dia? O fato é que os tessalonicenses estavam lidando com isso e eles estavam lidando particularmente com uma sociedade hostil ao Evangelho. Hostil ao Evangelho, inclusive pegando ali um rescaldo daquilo que Paulo havia deixado. Paulo deixou um santo problema para eles, né? Ou seja, ele deixou a marca do Evangelho nessas pessoas, mas também naqueles que se opunham ao Evangelho, aqueles que olhavam para o Evangelho e não gostavam do que eles ouviam e do que eles viam, e criavam um ambiente hostil, e criaram hostilidades de verdade, o que certamente trouxe sofrimento para os tessalonicenses. E isso trouxe um custo para eles. Paulo está olhando para isso, está dizendo: vocês realmente têm sido provados nesse sentido. Vocês têm sido testados, a fé de vocês tem sido colocada nessa prova. Lembrando aqui novamente do texto de Pedro, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, a gente pode ver Pedro falando: assim acontece, ou seja, está falando das provações, né? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então Pedro faz essa analogia com o refino do fogo. Já citei esse versículo não sei quantas vezes, porque ele é muito verdadeiro naquilo que ele expressa, algo que todo o Novo Testamento fala. Mas quando a gente olha para essa analogia, dá para entender muito claramente o que Deus está fazendo quando Ele traz aprovação na vida do crente. Ele não, a aprovação ela vem como esse fogo, nem sempre fogo tem essa característica na Bíblia, cuidado, né? Mas nesse caso, o fogo é um fogo purificador, é o fogo da aprovação, é aquele que vai tirar as impurezas da minha vida, né? Vai separar aquilo que eu preciso melhorar, preciso desenvolver na minha vida. A provação faz isso. E Deus, na sua sabedoria infinita, ele usa isso de uma forma muito, mas muito especial, muito apropriada. Ele me conhece, ele sabe pelo que eu preciso passar, ele sabe pelas coisas que o seu povo coletivamente precisa passar para ser refinado dessa forma, para que ele chegue a algum lugar. E essa fé ela se mostre realmente genuína. Os tessalonicenses traziam alegria para Paulo. Olha só que interessante, né? A provação poderia ser um sinal ali, quando o falso evangelho está presente em algum lugar e vem uma provação, vem um problema, as pessoas dizem: não, peraí, tem alguma coisa errada com esse cristianismo. As pessoas estão sendo perseguidas, elas não estão vivendo bem, elas não estão vivendo confortavelmente, estão passando por vários problemas, tem alguma coisa errada aí. Mas Paulo não, ele se alegrava. Claro que o coração dele certamente ficava apertado, né? E orava por esses irmãos, certamente ele se compadecia no sentido de eles estarem sofrendo, mas ao mesmo tempo trazia essa alegria porque isso demonstrava quem eles realmente eram. Demonstrava o valor dessa fé, a fé que Deus colocou ali, não foi uma fé qualquer, mas uma fé verdadeira. Virtudes cristãs precisam ser provadas e elas precisam ser comprovadas. De nada adianta passar pela provação e lá na frente apresentar um resultado, apresentar um discurso, apresentar uma maneira de ver as coisas que não demonstra nenhum aproveitamento. O que aconteceu com os tessalonicenses? Paulo fala aqui no texto que eles perseveraram, ou seja, aquela fé, ela permaneceu, é a ideia do ouro. A ideia permaneceu e cresceu, ela se desenvolveu, se mostrou mais brilhante, se mostrou mais sólida, se mostrou mais consistente. Claro que tudo tem a ver com a genuinidade, a genuinidade procede da fonte, a fonte é Deus, Deus colocou ali, mas como ela é genuína, ela precisa se mostrar verdadeira. A provação vai desvendando essa fé verdadeira, ela vai se expondo ali de alguma forma e se tornando mais visível pela forma como a pessoa reage, ou seja, ela mantém a sua fé. Ela não nega o evangelho, ela não negocia o evangelho, que é muito importante, porque muita gente negocia nessas horas. Para não dizer que está abandonando o evangelho, às vezes a pessoa dá uma distorcidinha de leve nas coisas e acha uma via de escape ali para não viver o evangelho como deveria estar vivendo, mas ao mesmo tempo dizer que sim, que está vivendo o evangelho. Não, aqui nós estamos falando de pessoas que não negociaram. Elas continuaram crendo, afirmando e vivendo as mesmas coisas. Por sinal, elas cresceram nisso, elas se fortaleceram, elas aumentaram as suas convicções, aumentaram o seu entendimento sobre as coisas de Deus. Isso é bonito no evangelho, porque o evangelho tem esse dinamismo, o dinamismo da fé, do amor que cresce e que se desenvolve. Os apóstolos sabiam disso. Os apóstolos, e Paulo não é exceção, evidentemente, sabiam, pregavam, afirmavam que a perseverança é a prova de que a fé é genuína. Paulo fala aqui de que essas perseguições, elas dão prova do justo juízo de Deus. Deus está aplicando ali algo que pertence à esfera do seu da sua posição, da sua autoridade, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Veja, não é vocês estão sofrendo para serem salvos. Não vamos fazer confusão, né? É ser salvo para mostrar, passar pela provação, para que você demonstre que é salvo e você demonstre realmente que realmente é digno. O que nos torna dignos ao reino de Deus não é a nossa resistência, a nossa perseverança em si. Ela é uma demonstração. Ela demonstra que somos dignos. É isso que Paulo está dizendo. Então temos que ter esse cuidado também, evidentemente. E Paulo via essa, de forma muito clara, né? Essa ideia de que essa dignidade, quem pode ser digno do reino de Deus verdadeiramente? Ninguém, por si mesmo, ninguém. Mas por causa de Jesus, ele nos torna dignos e comprova essa dignidade durante a nossa vida aqui. A nossa vida aqui, ela não é uma trajetória vazia, em que eu sou salvo e eu só fico esperando o mundo vindouro. Claro que nós queremos estar logo com Cristo, esse é um bom anseio, né, no nosso coração. Mas enquanto estamos aqui, temos que viver de tal maneira que essa qualificação, vamos chamar assim, ela se comprove. E a cada dia nós temos que continuar afirmando: a minha qualificação não é por minha causa, é por causa do que Cristo fez. Sempre essa repetição, incansavelmente, falando assim, nesses termos, nós estamos, na verdade, glorificando a Ele, porque é disso que Paulo está falando aqui. O cristianismo é assim: você não tem nenhum custo para ser salvo. Esse é o verdadeiro cristianismo. Mas o custo para viver como cristão existe. Existe um custo para viver como cristão. Parece um pouco paradoxal, né? Mas o que acontece é que a verdade bíblica é essa. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir após mim, né? Tome a sua cruz. Essa é a vida do discipulado, essa é a vida cristã, essa é a vida que tem um custo, que tem algo para ser vivido aqui. O oposto disso é que é o falso, né? Quantas teologias ensinam que para a pessoa ser salva, ela precisa fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso, ou deixar de fazer aquilo. E, por outro lado, coloca a vida cristã muitas vezes como algo muito, muito barato, como algo muito simplista, como algo sem muita profundidade. Então, o verdadeiro cristianismo, ao contrário, não. Ele não tem nenhum custo para ser salvo, mas tem um custo, sim, para se viver como cristão. Virtudes são confirmadas quando mostram crescimento e quando mostram perseverança. Como é que nós temos reagido às provações, né? Como é que nós temos agido? Bom, se temos a fé e o amor que Deus dá, se temos de verdade isso no nosso coração, o nosso dever é crescer nessas virtudes. Ou seja, devemos crescer na fé e devemos crescer no amor. Nós devemos crescer na fé através do nosso relacionamento com Deus, relacionamento de intimidade, um relacionamento de confiança, um relacionamento de temor. Essas coisas têm que estar em permanente desenvolvimento e crescimento em nós, para que nós saibamos que a nossa fé realmente é autêntica e verdadeira. E devemos crescer no amor, evidentemente nos exercitando no relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, buscando esses relacionamentos, nos envolvendo de fato e de verdade. Isso vai nos trazer desafios, sem dúvida nenhuma, mas eles são necessários para que nós realmente possamos crescer. E também, se nós temos essas virtudes cristãs, ou seja, a fé e o amor, se nós temos a certeza disso, nós devemos nos alegrar em pagar o preço da nossa identificação com Jesus Cristo. Afinal, como Pedro também diz, né, Jesus Cristo sofreu para nos deixar exemplo. Ele sofreu mostrando, né, como ele mesmo, Jesus disse, né, o mundo me odiou, ele vai odiar vocês também, ele vai se indispor com o Evangelho. Por outro lado, se a nossa vida ela não representa nenhum tipo de indisposição por parte das pessoas, elas não têm nenhuma restrição a nós, né? Nós temos que questionar que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Não que nós devamos nos tornar pessoas desagradáveis, pessoas totalmente que agem de uma forma sem nexo, sem qualquer coerência, né? Nossa vida tem que ser coerente. Tem que ser uma vida verdadeira, uma vida limpa, uma vida justa, uma vida sincera, correta. E o que vem na nossa boca tem que ser da mesma forma assim, e sempre apontando para Jesus Cristo, usando as oportunidades, e nos alegrando, certamente, quando, por causa do nosso testemunho, quando ele é genuíno, quando ele é verdadeiro, nós pagamos algum preço. Que nós saibamos viver dessa forma e que nós confirmemos também que essas virtudes estão presentes na nossa vida individual e também coletiva. Que Deus nos ajude nessas coisas. Sozinhos nós não podemos, mas com a ajuda dele sim. Que Deus então nos ajude, Deus te abençoe, tenha uma boa semana.